7, mantenha-se visual, via corredores, chama para descida. Tudo no 8 azul, aliás, mantém para o 0. Ali mantém no 8, capitão da noite. Direito 925, Solos 2-0, direito 919. Direito 919, nada 2. Alô, Salvador, boa tarde, igual no 925, está autorizado Alfa, reportando Juliette. Alfa vai reportando a Juliette, igual no 925. Ground to adoption on Brazilian Air Force 2591, request a 382 to Brazilian for me. 91, clear to Brazilian for 12380, runway 10, right turn after the battery, onboard the battery, and left for transition via Brazil 17. Approach control frequency 120.8 and squawk 5040. Flight level 30, runway 10, right turn, Arbo, departure, Alaska transition, 5040, cost code 120.8. Tower departure, contact Brazilian Air Force 2591. Brazilian Air Force 2591 via Apollo 17, report right to start up and attach. That's correct, via Apollo 17, we are ready to set up. Okay, good. Start up, report right to taxi. Start up, report right to taxi within airport 5-9. Commandant, for turn to hold. On a brief for the landing, Commandant, how are you? 1085, antena 2545. 1039, Altiana. É 314, está autorizado o táxi de Apache 1, táxi Índia, ponto para 10, chamada Torre 118.95, ajuste altímetro, 1012, bom voo. Tinha autorizado o táxi de Apache 1, Índia, ponte espera da 10, chamada Torre 118.95, 2 ajuste altímetro 6304. Bom, 1925, ficará atento às boas da Avianca, Tertiano, pode ser autorizado a ingressar Juliette para o posto 105. Com o Avianca iniciando, a porta passagem está autorizada para o 05, 1925. Solo Salvador, bom 399, informação, Oscar, boa tarde. Reduza para 239. Confirma, reportando 239. 239, redução, você vai seguir um bandeirante em aproximação final como número 2. 239, 3217. Eu posso conforme rota. Controle Salvador, opere 120.8 e o transponder 5142. Zona 399, São Paulo, 360, pista em zona 0, curva direita, da Euleta Bridge, a Pendulo no meia, Belo Horizonte, Trivi, Pirassununga. Controle 120.8, transponder 5142. 5142, o transponder chama para um feedback, acionamento, gol no 399. 5142, chamará para o curso de estacionamento, gol no 399. Sendo para 2000, o senhor tem quantos anos de incrementar ou manter a velocidade? Ok, senhor. Então, a partir de agora está sob vetoração para final do LS, vou com a proa 050, tendo como limite o localizador, rumpa 02. Gente, guardião 05, aguarde transferência 2, mais desculpa. Paulo Luna 0555. Gente, o nosso 055 é transmissão muito baixa. Tá 3155 da classe 25, 208, boa tarde. 208, grau. Salvador, boa tarde, Alexandre, 6314.0, pronto para decolagem. Beleza, Alexandre, 6314, Lima tem. Ali mantém, Alexandre, 6314. 5 agora, comandante, está pronto, confim, 360, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado com fins, o nível de voo 360, vai decolar da 190 com a curva à direita na saída da EL, transição Leda, após voar a bridge, onde interceptará o pêndulo 16. Controle Salvador, apere 120, décimo 8 e o transponder 51936. Gente, autorizado 360 para confins. A saída é a da EL, transição Leda, após bridge, pêndulo 16. O controle 120.8, transponder 5136, gol 1905. 120.8 é o transponder, chama pronto se tiver funcionamento, gol 1055. 1055. Eu chamei torre 1895 agora. 1895, nada pra dar. Trip 5364, sem identificação, na proa de bons, chama para descida. 5. Siga a descida para o 050, trip 5364. Tá, prosseguindo, guardião 07. 17. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com primeira curva à direita, na precisa da EL, após o Alenda, Brigue, intercepta Amper pelo 10, Smap e conforme o plano. O controle 120, decimal 8, transponder 5147, gol 1077. O gol 1077, contingente está correto, chama pronto, feedback, estacionamento. Camará, gol 1077. Né, 314, agora 227, controle 20.8, bagagem. Chamar o controle 20.8, uma boa tarde, a Xené 62, 6314. Controle Salvador, boa tarde, a Xené 6312, 6314. Xené 6314. Contato na terra decolagem, tudo até o 340, saída mão. Mantinha o 340, perfil da saída mão, machina 6314. Taxiway Hotel for crossing, contact the tower. Reduzindo para 1909 do TAN 3207. Reconfirmar o tráfego para o 3207? um bandeirante em aproximação final. Com a sua identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada bom. Tower, good afternoon, President Emperor 2591, closing to the boarding point on hotel to cross runway 10. Brazilian 4591, clear cross runway 1028. Taxi via Delta, Alpha, come to enter via Juliet to April 1. Roger, we are clear to cross runway 10, and then we go via Alpha and Juliet. Call you for Julian, in a person 591. Atingiu 40, Otan 32, 17. Gente, desce 3 mil pés, última 0-2, com velocidade de cruz de gestão. O tráfego está com a 10 milhas da cabeceira, a 109 bafias. Nós estamos agora com 200 para 199. Ok, então mantenha presente proa para o sequenciamento e espaçamento com o tráfego à frente. Espera como limite o localizador. Gente, mantendo a proa, limite o loco 3217. Com solos 32, a frequência livre, boa tarde. Enter April 1 and then India, hold short, maintain position, call retro, take off. Roger, we are here to enter the April and then go via India. So, report holding short off on Bravo, Virginia, of course, in my mind. Zona 55, chama Centro Recife nas frequências 125, ONU, Aldena 3325. Oceaner 6314, chamei o Centro Recife 2085, alternando 2545. 2085, alternando 2545, uma boa. Mantenha 1500 pés e corredores, informe em Paripa. Maintain position with Air Force 2591. Maintain position with Air Force 2591. Rumba 02, passando externo no Delta. Rumba 02, pista no zero, pouso autorizado, vento 100 graus, 100 graus, 13 nós, altitude 012, pouso autorizado. Pouso Rumba 02. 0-8 e o transponder 5157. Utilizado, galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita na Dael, leva a ponte 30, ingressa na 1010, smart 22 se conforma a rota. Telefone segundo 37, controle 1208, descanso 31, TAN-30. 120, décimo 8, é o controle, chama pronto para o CBF saneamento, TAN-31 ou 45? Sete Libre LS, aguarde sua interferência fluida, se produz. Tá pegando o Glide agora, vai descendo o Glide 3217. É. 5364, desceu até 3000 pés, sua última trem Salvador 9012. Descendo até 3000, poderia confirmar o restante? Altímetro 1012, 1012. É, 364, 1012. 3217, complete a aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. 1895, 3217. Air Force 2591, are you able for takeoff immediately as soon as possible? That's affirmative. Full or clear, line up and wait, clearance for takeoff. Clear to line up and wait for the clearance for takeoff, beginning of course 591. Salvador, TAN 3217 LS da pista 10, avistando. Gente, tráfego avistado, continua a aproximação. Embraer 190, Força Aérea Brasileira alinhada, aguarda a liberação de pista para decolagem imediata. Ciente 3217, aguardando, pista livre. Rumba 02, no solo 37, à esquerda libera, pátio militar, estação na frequência livre, mantém essa frequência até o corte. Até o corte. Port 2591, wind is 100 degrees, 149, can age 1012, clear for takeoff. Clear for takeoff, we're sending up for 2501. No 399, busque pega acionamento, posição 8. No 399, está autorizado, pistando 0, povo autorizado, 100 graus, 13 nós, 1012 notícia. 1012, livre pouso, pista 10, TAN 32, 17. Ele é forte, o 591, airborne at 39, saldo control frequency 120, decimal 8, have a nice day. 120, decimal 8, so long, thank you, have a nice day. So long. Quatro mensagens? Temo. Ok. com bateria estabilizada, preservada. Mike Eco, Juliette, para evitar a área restrita, eu vou com a proa 120 agora, curva imediata. Mike Eco, Juliette. Mike Eco, Juliette, ao controle. Curva à direita agora com a proa 130 para evitar a área restrita, imediata. Salvador, departure control, good afternoon. Brazilian Air Force 2591, airborne on Arbor departure. Brazilian Air Force 2591, radio contact departure, climb maintain level 380, performing Arbor departure. We are cleared 380 on Arbor departure. Brazilian Air Force 2591. Please maintain 6,755. 755, desce até 3,000 pés, altimetro em Salvador, no 012. Aguarda final LS. 3,012. 25164. Visado para Brasília, nível 360, decola da 10 com curva direita, saída Argo, transição Elefa. Ao Presulo 17, o controle 1208 e o transponder 5164. Polo 925, desenho está correto, ao plano push back, funcionamento. Vai chamar o 925-209, boa. 1055, só um instante, autorização. Roda. Follow Salvador. Buenos, 3217, livrou na sua escuta. Buenos Aires, 3217, autorizado Alfa, reportando a nossa Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar 3217. É o Mari, foi solicitado para a gente, 3217. Abre o zoo no localizador 5364. Trip 5364, chame a Torre Salvador em 198, decimal máximo. 3964. Bônus 755, livre LS, desce para 2.000 pés, 1.012 no altímetro, chame estabilizado no localizador. 2.012, chame estabilizado, 755. Controle, estabilizado, final da... Mike Eco Juliette, para ingresso no circuito de tráfego, chame a Torre 1895. Da próxima vez, fique atento à área restrita. Bem, camarada, tudo bem. Vamos montar, vamos ver o mais rápido do LED. 399, só autorizado táxi, via pátio 1, Tatsui, Índia, ponto espera do 10, chamará a torre em 118.95, ajuste altímetro no 0, 12. Pátio 1, Índia, ponto espera da 10, torre 118.95, 12. Uma boa tarde também. Salve, Salvador, boa tarde. 2.973, informação Oscar para Campinas, do nível 340. 6973, a informação em curta a Oscar, constante cópia, por gentileza. Pronto, para cópia. Para pushback acionamento, gol no 077. Gol 1077, aguardo pushback acionamento. Não, sem escuta. Gol 1055, informo que agora passará um Airbus da TAM, retaguarda também. Após estar autorizado pushback acionamento, chamando pronto táxi. Gente, não pode agora, está pronto, o gol chamará para táxi. 3217 se aproximando da Juliette. Botão 3217, ficar atento ao bang da Gol taxiana, posição autorizada ingressar a Juliette para a posição 10 do Pationo. Após o Gol, Juliette 10, a posição Pationo, 3217. O Gol 1077, fique atento ao Airbus da TAM, que ingressará à sua esquerda após estar autorizado para o estiver acionamento, chamando para o táxi. Após o Airbus que ingressar à esquerda, autorizado o pushback acionamento, chamará para o táxi, gol 1077. Azul 6973, tá pronto, cópia? Acima. Autorizado Campinas, o nível de voo 340, a decolada 10 com a curva direita na saída da EL, transição Ledo, após trigue, onde interceptará Ampes Luna 6 após o horizonte, após trigue, após conforme rota. Controle, apare 120-8, transponder 5401. Batido aprovado em Campinas, o nível 340, decola da 10 com curva direita, da EL, transição Leda, direto para o intercepto Zulu, Luno 6, Belo Horizonte, 3, rota do plano. 208, controle, 5401, é o código azul 6973. Azul 6973, o planejamento está correto, no ponto de estacionamento. Parágrafo. Solo para Patam, gol para Patam. Siga para o solo. Gol para Patam, presidente da OSTO, parte 3, para a autorização, Índia, Romeu, Índia. 755, complete a aproximação LS, chame torre 18, decimal 95. 1895, boa. Está autorizado Siri, o nível de voo 080, vai decolar da 120, com a curva à direita na saída coral. Controle APL 120, decimal 8, transponder 5173. Volta Fetango, Liberson Ashman, pronto táxi, apenas corrigindo o transponder, será acionado 0263. Controle. Sete, mantendo a posição. Bono 755, torre. Muito boa, torre 755, tá passando externo, baixado e travado. Gente, continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, a TR da tripla acabou de tocar a pista no zero. Vento 100 graus, uma dúzia nós, 1012 notícias. Aguarde a pista livre. Aguarde. This model. So long and thank you. Solo foi aos 4.6, libera a próxima direita deslizando. Na medida do possível, chama o som 2.1. Estamos liberando já 2.1, décimo 9, 5, 3.64, obrigado. 35, 3.64, que o Brona disputa. O Gulo 755, pistão 0, pouso autorizado. 100 graus, 13.9. Livre pouso, pista no 0755. Na Cadillac, o solo aos 4.6, pátio 4 ou bata? Bahia, táxi aéreo, pode liberando a última esquerda para bata. Observe o pouso 37 da companhia, curto sinal, após alinhar e manter. Após o pouso 37 da companhia, ali mantém o 1399. 3 posição é 045364. Solo gol, 1900 para o táxi com 1972 após 3,5 do momento no Campinas. Solo gol 1055, por gentileza, aguarde táxi. Aguarde. Boa tarde, Juliette. Vai cruzar o 080-4206 da Azul. 7 com 1-70 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna caminho. O gol no 077, aguarda autorização de táxi. Você escuta no 077. Solo Salvador, uma boa, agora 755, Ivana, te escuta. O gol no 755, está autorizado o táxi Alfa, reportando o Juliette. Alfa, que é Juliette, portaria, está aqui. Reduzindo. 4206. 755, mantenha a posição 11-7. Mantém. Parou, táxi OTAN 3145, 164 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna Campinas. OTAN 3145, está autorizado táxi via pátio 1, na sua Índia, ponto esperando no 0, chamará a torre 1895, ajuste altímetro no 0, 12. 1092 agora, ajuste via Índia, chama pronta a torre 295, OTAN 3145. Gol no 055, está autorizado o táxi via parte 1 da sua Índia, ponto esperado no 0, está na torre 1895, ajuste no 0, no 2, bom voo. Teste parte 2, 1, Índia, ou ponto esperado 295, graças ao dia. Gol no 755, fica atento ao Boeing da companhia, então está à disposição 06, após estar autorizado a ingressar a Juliette para o portão 06. Gol no 077, fica atento ao Boeing da companhia que ingressará na posição 06, após estar autorizado para seguir táxi via pátio 1, Tansui, Índia. Vamos parar no 0, chamar a torre 118.95, o ajuste altímetro no 0, no 2, bom voo. Atento a aeronave da companhia que vai embarcar no, vai ingressar no 06, após pátio 1, Índia, ponto de espera 10.118.95, com 1012 no 07. O 45, é boa companhia, um minuto, marcador externo, tem condições de ingresso e decolagem imediato sem parada? Afirma, tio. Ok, conforme então, ingresso e decola sem parada, pista 10, vento 100 com 13, então 3145. Vem decola sem parada, 3145. Então 3560 na escuta. Prossiga, então 3560. Tráfico avistado, continua a aproximação, é boa companhia, ingressou para a decolagem imediata, pista no zero sem parada, continua igual a liberação, vento é 100 graus, 14, 9, 1012 no altímetro, aguarde, pistoleiro. Boa tarde, voo 10, próximo ponto 10, sentido tráfico na final. O voo 10, 55, mateu, pode ser? Mateu, 10. Confirme 5364. Pode confirmar a saída para Miel? Confirme o destino? É ideal. Gael Leda, pode direto, Leda. Gael Leda. Prossiga visual 1510 via corredores, informe Paripe. O taxiano pode prosseguir a retaguarda do mesmo via pátio 1 no Taxa Índia. Ponte para o 10, chamar a torre em 1895, mais um altímetro, 10, 12. Gente, será atrás de voo, pode ser a retaguarda. Voo 060, chegada Mário. Para o 060, na Mário. 3145, declarado 54, 1208, controle, boa viagem. 208, obrigado, bom povo, colega. Oi, Salvador, boa tarde, o TAN 3145, passa 1200 na Dayo. TAN 3145, contato na decolagem, tudo mantém o 360, posso cruzar 2000 pés, voo de 2000. Pós 2000, direto Leda, sobe ao 360, TAN 3145. Foi LS, o 4206, já visitando o campo. Do 4206, complete a aproximação ILS, chamamento em Salvador em 118 decimal 9. 1189542, 06, muito obrigado. Claro. Afirmativo, 12. Gente, aliás, mantenha o preparo de decolagem imediato, gol 1055. Aliás, 12. Aí, Salvador, muito boa tarde, o 4206. 3560, no solo 55, direito 129. Direito 129, 3560. 4206, porte externo, baixar travado, tráfego avistado, 710 com 13, 1012. Aguarde, autorização para o pouso e pista livre. Obrigado, senhor, vai aguardar. 4206 da Azul, ciente da fonte. Bruno 055, 110 graus, 13,9, 1012 no altímetro, decolagem de atualizado. Isso é colagem bom, Salvador, TAM 3560. TAM 3560, muito boa tarde, está autorizado Alfa Juliette para a posição 0371. Boa tarde, Alfa Juliette, Pátio 0371. Sojal externo baixado e travado, 4206 da Zon. Gente, pista no zero pouso autorizado, 110 com 13, Azul 4206. Livre pouso, na pista no zero, 4206 da Zon. Zero 55, quadro 57, controle 208, boa tarde. 208, boa tarde, claro. Poderia só confirmar o vento mais uma vez para o 4206, por gentileza, senhor? Mas só poderia confirmar o vento mais uma vez para o 4206, por gentileza? 110 com 13. Obrigado. Quem chamou? Salvo. Boa tarde, bom 055, sai da Tael, não se escuta. Você poderia confirmar a parte e pedir que decola? 360, após cruzar 2000 pés, direto Leta. Após 2000, Leta, 360, voo no 055. Feito. E o transponder 0271. Pode fazer grande cheira? Siga até 2000 pés, livre LS, o altímetro em Salvador, 1092, em campo estabilizado, localizador, passaria do 2231. 2231, 2000, com 1092, em passaria estabilizado. Ouro 399, chame em Recife, 125, 1, alterna 3325. 3, condena a frequência para o 399? 251, alterna 3325. 251, 3325, uma boa tarde, obrigado. Salvador, 0390. 97 com o na saída Coral, controle aéreo 1208, o transponder 5135, apenas corrigindo saída com 3190. 3145, chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3325, TAM 3145, boa tarde. Direito 219. Direito 219. Bruno 077, o vento 110 graus, 129, decolagem autorizada. Decolagem autorizada, pista 10, voo 1077. Polo Salvador, Azul 4206. 4206, autorizado Alfa Juliet, posição 0841. Alfa Juliet, posição 08 no Pátio 1, azul 4206. Salve Salvador, voo no 925, está no fim, 0 para o feedback de estacionamento. Voo no 925, está autorizado o táxi, reporta para o táxi. Autorizar, então, o feedback vai reportar para o táxi, voo no 925. 4206, por gentileza, reporta ao Juliet. Reporta na Juliet, 4206. Controle 1208, boa tarde. 208, boa tarde. Controle, voo 077, boa tarde, decola na sua escuta. Voo 077, contato radar, decolagem, mantenha 360, após cruzar 2000 pés, direto Leda. Tiro para o 360, após 2000, pro de Leda, o voo 077. Então, Golf Alfa Tango, decolagem autorizada, pistão 0, 100 graus, 14 nós. Serra, chame visual com calma. Tá visual. Então chame a torre agora, é 1-9-8-9-5 para ingresso no circuito de tráfego. Chama a torre 1-9-8-9-5, que vai te enviar. Para a posição 08, parte 1. Gente, após a liberação do Gol Juliette, em posição 08 para o parte 1, o azul 4206. 7, sem redução? Positivo. Conforme a posta na curta, checar de fábrica. Quer, Mexer? Já. Fafá. Tango Golf, Alfa Tango, decolado 03-1208, Rogério. 208, gato. Controle do Golf, Alfa Tango. Tambu, Alfa Tambu, decolou, curvando à direita, coral. 06. Gente. Alfa Tambu, acione 0263 no transponder. Prossiga conforme autorizado, agora em contato, radar. 0263, Golfe Alfa Tambu. Mobilizar o localizador, avistar o passageiro 2230. Passageiro 2230, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 1-8 do sinal 95. 085. Gol 1055, chame o centro de CIF nas frequências 1251, alterna 3325. 251-3325, gol 1055. Golf Alfa Tango, contato no radar cruzando 3, meu pé. Foi direto coral. Direto coral, Golf Alfa Tango. Cruza 4000 para 3000, gol 395. Confere, está livre a aproximação, desça para 2000 pés. Chame estabilizado no localizador da 90, gol 395. Camara. 5 copiou? Acerto. Chame estabilizado. Camara. 3197, ciente da África, autorização cumpre. 3190 para 2010, curte metrô 1102. Israel, Leta, Bridge, onde intercepta o 16, após Panin, após conforme rota. Controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5137. Autorizado com 340, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge, após Zapesulô, no meia Panin, 208, controle 5137, ao transponder 3217, no 10. 5137, eu transponder na posição 10, chama pronto se estiver acionamento. Solo azul 6973 na posição 1, para o putback acionamento. O 6973 está autorizado, chama para um táxi. Reportará para o táxi, o 6973. Estabilizado no INS, o Gol 1397. Pede aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1-8-95-395. 1-8-95-9. 7-3-9-5. 3190, livre LS, chama estabilizado. Chame o centro Recife 1251 alternando 3325. 251-3325, gol no 077, boa tarde. Torre Salvador, é o gol 1395. Serra Serra está a 10 milhas, pretende ir para a rotatória para pouso na ponta em mar. Está modificando o destino para a Inmar então. Afirmativo. Então prossiga com a proa da rotatória e encontre na final para pouso. Serra Serra. A fórmula da Israel, devido a obras no pátio, você pode até ser só o Oscar. Mike, com o Delta, poderia confirmar a Manati? Ciente, 219, 3295, gol, pistola 0, para autorizado, 90 graus, 14, 9. 90 com 14, gol, tá autorizado, pouso, gol no 395. Salvador, boa tarde, 2231 na Passareda. Os 231 na Reporta Ana Juliette. Confirme? Reporta Ana Juliette, 2231. Reportagem da Juliette, 2231. Pronto, cópia. Serra. E é que Serra, Serra é em Mar ou Salvador? É em Mar. Sente, proa da Emar, reporte no solo controlado, vento 100 graus, 3 nós, nenhum tráfego no setor para Emar. Ok, chama no solo, vento Serra. 2231, Mike Echo Zulu, ponto espera da 1 só. Pode chegar de ponto, Mike Echo Zulu. Gol 925, decolo de imediato assim que autorizado? Afirmo, 925. 925 LA e manter pista no zero. Ali nós temos pista no zero, 925. Pode ir para o pátio 3, fica atento ao sinalizador. Sem entender, o pátio 3, atento ao sinalizador, 2231. Só preso 6973. Negativo, 6973, poderia prosseguir com os dados? Afirmativo, tem 1-1-2 a bordo, com 5 horas alternando Ribeirão Preto para o táxi. Gente, o 6973 está autorizado táxi via Taxiway Índia. Ponto espera do 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, hoje já altímetro 1-0, 1-2, bom voo. Índia, ponto espera 1-0, torre 2-9-5, 1-9-6-2, graças. 9-0 estabilizado. Negativo aí. Solo Salvador. Muito boa tarde, do Gol 1395, livrou aqui as instruções. Gol 1395, está autorizado táxi via Alfa, reportando Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette, 395. Agora estabilizado. 1390, compete aproximação LS, chamamento em 1895. 1395. Gente, confirme que chamou foi o 1755 da Gol? Não, foi mais cheio. Coragem autorizada, pista no 7, 100 graus, 14 nós, Eco Zulu. Por gentileza, posto um plano vencido, seu E17 e 55 LBT. Poderia confirmar se foi feito uma DLA? É, eu vou comprar um cavalo aqui, só um minuto. Salvador, opção 3190. 3190, continua a aproximação. O vento é de 110 graus com 1-4 nós. Pista 1-0, fome helicóptero colando com o Pua Sul. Já cruzou hoje a aproximação, pouso autorizado, pista 1-0, está 3190. 3190, livre, pouso, confira o vento só. Vento é 7-10 com 14. 1-0. 925, declarador 1-3, controle 1-2-0, decimal. Boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. O Mike Echo Zulu, inicialmente aguarde para o cruzamento aeródromo, ascensão autorizada para o 055, aguarde transferência e aguarde para o cruzamento aeródromo com curva esquerda, ok? Deu ascensão para 050 e aguardando autorização para o cruzamento. É o Mike Echo Zulu. Eu estou com tráfego aproximando para a pista 10, caso de emitida seria conflitante com o perfil de subida. Mantenha a presente voo e aguarde para o cruzamento aeródromo, ok? Pelo. Então 3190, confirmo o pouso autorizado, 100 graus, 14 nós. Eu sou aos 13, frequência livre, boa tarde, César. Está autorizado táxi até o hotel, onde reportará para cruzamento da 1028. Fala, Salvador, trip 5495, autorização de alto. O trip 5495, a informação em curso é a lógica, guarda cópia. Vamos estabilizar no curso de localizador. 2000 quando deram 2 tempos realizados, meia. Olha, Papalão, o Mike Echo Zulu decolou no perfil da saída Conde. Echo Zulu, suba o 050 no perfil Conde. Echo Zulu. Para 050 na Conde, Echo Zulu. Zulu 90, solo Zulu 5, direito 219. Salvador, boa tarde, TAM 3190, Lisboa, Zona Alfa, na frescura. TAM 3190, boa tarde, são autorizado o táxi via Alfa, Juliette, para a posição 0541. Alfa, Juliette, bate 1905, 3190. O Rumba 02 mantém a posição aguarda do tanque. Gente, o Rumba 02 está autorizado o cruzamento, reporta na Delta. O TAM 3190 vai dar passagem ao um tráfego da Força Aérea, pode estar autorizado para seguir Alfa até a posição 05. 3190, igual contrato. O Rumba 02 está autorizado Alfa, Juliette, Patio 1, Nota Fê Índia. Ponto 0110, chamada Torre 1895, ajuste a 012. 0073. Alfa Juliette, Pátio 1, Taxway Índia, ponte para 10, chamar a torre 11895, Rumba. Pátio Índia, chamar a torre 01, a identificação desse, manter o nível 040, chegada bomba. Obrigado, 045, ele é o nível de voo 140, vai decolar da 10 com a curva direita na saída da El. Leda após direto Ilhéus. Controle APR 120, décima 8 e o transponder 5425. Desde a Azul, cruzando 1000 pés, perfil da Dael. Azul 693. Contato na Dael, nível de voo 340 após 2000 pés, vou direto Leda. Só mantém 340, posso cruzar 2000 direto Leda, 6973.